Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus, a sua bondade, a fidelidade que o Senhor é fiel possa te envolver, te visitar, abençoar a sua casa, abençoar as pessoas a quem você quer bem, que o Deus Todo-Poderoso seja o teu escudo. Abraão, ele teve uma experiência extremamente agradável com Deus. Gênesis capítulo 15. Quando Abraão estava para lutar contra 4 reis que eram violentos, que eram opressores, que eram diabólicos, diz a palavra de Deus que Deus chega para ele e fala: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Saiba, você pode estar passando lutas, adversidades, você pode até estar numa situação em que no momento você não entende, mas Deus, quando você coloca a sua vida nas mãos dele, Deus é aquele que olha para você e vê até onde você aguenta. Por quê? Porque Deus te quer forte, Deus te quer valente, Deus te quer corajoso. A palavra de Deus diz que os tímidos e aqueles que são medrosos não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque fé atua pelo amor, e onde tem amor, foge todo medo. O que você não pode cometer de erro é murmurar. Quando você murmura, quando você não confia no Senhor, quando você reclama, Deus se desagrada. Por quê? Porque Ele é o Deus que luta em teu favor. A palavra de Deus diz que não se conhece, nem se viu Deus que trabalha em prol daqueles que lhe amam. Saiba, Deus é com você. A palavra de Deus diz em Números, capítulo 14, no verso 36, os homens que Moisés mandaram a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra, esses mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Deus não quer que você morra murmurando. Deus quer que você confie nele. Confie que você vai ver o Deus que age em teu favor. Nós vamos orar com o pastor Hélder. Desde já receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Papai amado, nós colocamos o nosso coração e nosso espírito na tua presença. A tua palavra diz e nos ensina, Senhor, que os dias são maus, que os homens são obstinados, endurecidos, embrutecidos pelo pecado. Mas nós queremos, Pai, nos separar diante da tua presença, declarando que o Senhor é santo. E nós colocamos a nossa vida e nosso coração, dizendo: Pai, nós somos totalmente Teus. Nós estamos disponíveis para agir conforme o Teu querer. Assim, Deus, revele os Teus desígnios e mistérios às nossas vidas, para que possamos ter uma vida santa e bendita. Nós sabemos, Pai, que o Senhor já se revelou de uma maneira sobrenatural por meio da Tua palavra e através do Senhor Jesus. Mas nós sabemos também que o Senhor continua falando conosco, porque o bom pastor é aquele que deu a sua vida às ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e sabem o caminho a ser seguido. Desta maneira, Pai, nós nos colocamos pedindo que o Senhor ilumine as nossas vidas e que o Senhor nos dê a dimensão tão maravilhosa de fazer a tua vontade. Quebra, Jesus, tudo aquilo que não vem do Senhor. Nós estamos na terça-feira de carnaval e sabemos que isso desonra o teu nome. Tenha misericórdia da nação brasileira. Pai, tenha misericórdia de nós e que teu povo, aqueles que te chamam pelo teu nome, se humilhem, se arrependam e clamem ao teu nome. Eu sei, nós sabemos que do alto e sublime trono, então o Senhor virá com graça e poder, trazendo cura e transformação e nos libertando dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. passarão. Vou servir ao meu Jesus. Eu quero morrer pra mim mesmo. Quero morrer pra mim mesmo. Quero levar a minha cruz. As coisas velhas já passaram. Eu vou seguir ao meu Jesus. Eis-me aqui. Eu quero ser a fim de Deus. Eis-me aqui. Eu quero ser a fim de Deus. Eis-me aqui. Eu quero ser a fim de Deus. Eis-me aqui. Eu quero ser a fim de Deus. Você tem vivido na presença do Senhor? De que maneira verdadeiramente tem sido a sua vida no dia a dia? Quando você acorda, você diz: bendito seja o nome de Deus? Quando você almoça, você verdadeiramente agradece pela capacidade que Deus te deu para comer? Quando você deita, você fala: louvado seja Deus por esse dia que passou, e eu quero guardar, Deus, o meu sono, os meus sonhos na tua presença. O que o Senhor anseia de cada um de nós é um relacionamento íntimo e profundo na presença dele. Nós precisamos discernir que é Deus que nos ilumina, que é Deus que nos sacia, que é o Senhor que nos preenche, que é o Espírito Santo que nos fortalece, que é Ele que nos dá uma dimensão maior e melhor da vontade dEle próprio. Quando a gente vive nesta dimensão, e quando nós fazemos a vontade de Deus, então nós somos servos, e o Senhor é o Senhor. Mas muitos de nós queremos que Deus simplesmente realize os nossos sonhos e desígnios, porque nós temos uma teologia do eu. O reino de Deus venha sobre nós, que seja feita a nossa vontade, mas não é assim na presença do Eterno. Importa que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Importa que o Senhor reine e que nós o sirvamos. Importa que Cristo seja adorado e nós, como criaturas e filhos de Deus, o adoremos em espírito e em verdade. Mas muitos de nós queremos sempre que o Senhor seja o nosso patrocinador dos nossos projetos, em detrimento daquilo que Cristo é e fez nas nossas vidas. Que você possa ter a dimensão e a consciência de viver uma vida plena na presença de Deus. Que importa é nós morrermos para si próprios, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o caminho de Cristo. Esse caminho, que é o caminho santo, que é um caminho de renúncia e de santificação, por mais doloroso que seja inicialmente, ele é bendito, profundo e maravilhoso, porque os caminhos do Senhor são deliciosos. Fique na paz e continue conosco no programa Caminho Santo. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero meditar com vocês no livro de Jeremias, capítulo 29, no verso 11, porque a palavra de Deus diz: eu é que sei que pensamento tenho ao teu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Então você me invocará, passará a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus é aquele que muda a sorte das pessoas. Deus é aquele que tem a caneta da história da tua vida e da minha vida. Quando o inimigo chegou para Daniel e falou assim: bem feito. Está vendo o que dá buscar o Senhor 3 vezes por dia? Bem feito. Está vendo o que é você clamar e confiar no Senhor? Bem feito. Vai agora ser comido pelos leões. Mas o que acontece? A história da vida de Daniel estava nas mãos do Senhor, e diz a palavra de Deus que eles nem chegaram perto de Daniel. Daniel saiu ali da cova dos leões. O rei perguntou: Daniel, porventura o teu Deus poderia te livrar? E Daniel responde: rei, vives para sempre, aqui eu estou. E aí, a história da vida de Daniel, ele foi o quê? Mais abençoado ainda, e assim vai ser com você. Conhece aquela história daquele homem que também Deus tinha dado uma palavra para ele? E aí Satanás vira e falou assim: bem feito, achei foi bom não obedecer a Deus, bem feito, tu agora, ó, foi jogado aí no mar, ó, tá aí bebendo água salgada, tá aí, ó, na barriga do peixe aí, ó, se deu mal. Deus é a história que, Deus é aquele que escreve a história por completo. Pegou Jonas e fez o quê? Fez com que ele fosse um servo cheio do Espírito Santo, um homem que ouve a palavra de Deus e obedece. Ele voltou ali em Nínive, ali fez o quê? Pregou, anunciou a palavra de Deus, obedeceu ao mandado do Senhor e de novo Satanás quebrou a cara. De novo Satanás vira para um homem e fala assim: bem feito, aí quis ser o santão, quis pregar que Deus é o Todo-Poderoso, tá aí ó, sendo chicoteado, pregado numa cruz, ó, se deu mal foi Satanás, porque Deus é quem escreve a história da minha vida e da tua vida. Por isso Jesus Cristo, ele foi lá, ressuscitou, e hoje é o nome sobre todo nome. Quantos não amam ao Senhor Jesus Cristo? Quantos não o adoram em espírito e em verdade? Eu e você somos um deles, louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus, quando diz: eu é que sei que pensamento tem a teu respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus é aquele que tem para mim e para você bênçãos, histórias de sucesso, histórias de alegria, histórias de paz. No Salmo 21, no verso 3, diz assim: pois o supres de bênçãos de bondade, vais ao seu encontro com bênçãos de bondade. Lhe pões na cabeça uma coroa de ouro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade. Pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a sua presença. Quando você está na presença de Deus, quando você anda com o Senhor, saiba, as bênçãos de Deus vêm na tua vida. O grande segredo é você chegar e fazer isso aqui, andando, puseste no seu coração por bênção para sempre, o encheste de gozo com a tua presença. O grande segredo para que você seja uma pessoa sempre alegre, sempre contente, o teu espírito sereno, o teu espírito ali calmo, confiante, porque quando você tem um espírito sereno de confiança, você tem muita força. Isaías capítulo 30, verso 15, diz que, eu vou ler aqui para você: na tranquilidade e na confiança está a tua força. Por que que a palavra de Deus diz em Provérbios: mais vale um homem que controla o seu espírito do que o que conquista uma cidade? Porque quando você controla o teu espírito, se alguém te dá uma fechada na rua, você vai na paz, Deus te abençoe. Você deve estar com muito problema, você deve estar socorrendo alguém no hospital, você deve estar com muito problema, Deus te abençoe. Quando alguém te ofende no trabalho, seu vizinho, qualquer que seja a situação, você, louvado seja Deus, Deus te abençoe, você deve estar com muito problema. Porque você tem um discernimento espiritual, que a tua luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados e potestades. Não é o teu vizinho que está te aborrecendo ali, que ele é a causa do problema. O problema é Satanás na vida deles, Satanás na vida daquele que está te perseguindo. Por isso, a palavra de Deus diz que você tem que estar na presença do Senhor. O rei diz aqui no verso 7 do Salmo 21, o rei confia no Senhor, pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Que Deus, no dia de hoje, te dê essa misericórdia, te dê essa bondade, e que você fique ali na presença do Senhor, porque quando você está na presença do Senhor, o Espírito Santo está com você. E diz a palavra de Deus em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas bênçãos virão sobre você no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até o programa de amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, a Ele toda honra e toda glória. Meus amados, abra o seu coração para que a palavra do Eterno fale a sua alma, o seu coração. Em Mateus, no capítulo 10, no verso 1, diz: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Todo aquele que é cristão recebe o selo, a garantia, o penhor que nós vamos morar no céu por meio do Espírito Santo. Este é o selo, é o passaporte que nos levará ao céu. Crer no Senhor Jesus E aí ele nos sela com o teu Espírito, com o Espírito Santo, para que a glória de Deus se revele em nossas vidas, para que haja uma transformação no nosso caráter e para que venhamos refletir a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. De glória em glória, nós somos transformados para a bênção e a glória do Senhor. Veja que Jesus chama os doze e dá autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças. Deus deu autoridade ao crente para expulsar os demônios. Porque maior o que está dentro de nós do que está no mundo. Todo joelho e toda língua confessa que o Senhor é Deus. Não existe demônio na face da terra que possa suportar a autoridade e o poder que Deus dá a um cristão. Mas para isso você precisa entender basicamente duas grandes verdades. A primeira, crer nesta verdade. Tão simples quanto. Porque a Bíblia diz que os sinais seguem aqueles que creem. Então muitos vivem aquém daquilo que Deus gostaria porque simplesmente não creem. Os sinais seguem aqueles que creem. No segundo aspecto, nós devemos viver em santidade, porque sem santidade nós desonramos o nome de Deus. Deus dá, e se eu vivo em santidade, então eu tenho autoridade. E se eu tenho essa autoridade, Deus me capacitou para expulsar demônios, para repreender o mal, para dissipar as trevas, para destronarmos o império das trevas. Meu amado, você é luz e a luz se manifesta. A luz dissipa as trevas. Nós somos luz não por nós mesmos, mas pelo aquilo que Deus fez na nossa vida. Ele colocou o seu Espírito e derramou a graça do Senhor. Mas muitos deixam de exercer essa autoridade, muitos deixam de exercer esse chamamento que Deus tem na nossa vida. Entenda, meu amado, vale a pena entender e crer que Deus te deu autoridade para expulsar demônios. Deus nos deu autoridade para vivermos em santidade. Mas como isso fosse pouco, Deus faz além, vai além. Ele diz que nos deu autoridade para curar todas as doenças e enfermidades. Repreenda a enfermidade. Peça que Deus te cure. Abençoe o seu corpo, abençoe aqueles que estão passando problema, deixa Deus agir na sua vida, deixa o Senhor revelar que Ele é Deus. Meus amados, Deus é o Deus que faz cura, Ele criou este universo, não poderia trazer cura aos nossos corações? Deus pode fazer coisas grandes e maravilhosas na nossa vida. Então, meu amado, abra o seu coração, deseje que Deus seja, você seja um instrumento da presença de Deus, e para isso você precisa reafirmo fé e santidade. E quando nós fazemos isso, a glória de Deus se manifesta abundantemente nas nossas vidas. Meus amados, e ele vai além. Quando ele coloca que nós devemos ir pregar o evangelho a toda criatura, e todo que crê e for batizado será salvo. Ele diz que nós pegaremos em serpentes e tomaremos veneno, não, mal nenhum nos faria mal, porque Deus nos deu esta autoridade. A igreja marchar, a igreja triunfante, a igreja que combate as trevas e os principados. Então se posicione, se santifique, você verá a presença e a glória de Deus sobre a sua vida. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, que você continue andando na presença do Senhor, que você continue buscando a face de Deus. Agora, uma coisa é importantíssima na sua vida. Não deixe você de ir para a igreja, de congregar com os irmãos. Não queira você, às vezes, por um desapontamento com um irmão, com uma falha do outro, você falar: eu vou buscar Deus sozinho, eu vou buscar Deus em casa, estou cansado de igreja. Não funciona assim. 50% é você e Deus, 50% é você e a igreja. Você está inserido num corpo. Se você tirar o dedinho, cortar fora do corpo, ele vai apodrecer e morrer. Vai ser laço do diabo na sua vida se você deixar de ir para a igreja. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto ver que o dia se aproxima. Jesus está voltando, ele está às portas, e existe uma promessa tremenda. No livro de Isaías, capítulo 4, no verso 3, diz assim: e será que os restantes de Sião, Sião na igreja é Sião na Bíblia significa igreja. E será que os restantes da igreja, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas da igreja, limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela, e com o espírito de justiça e com o espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte da igreja e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia. Quando você está na igreja, você vai receber essa sombra contra o calor do dia, e para refúgio e o esconderijo contra a tempestade e a chuva. Por isso você não pode deixar de frequentar a igreja, porque te promete aqui, você vai receber sombra contra o calor de dia, na igreja é um refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Seja inteligente e continue frequentando a igreja, os cultos, porque lá você recebe a bênção e a proteção do Senhor. Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Lembramos o endereço do nosso site, pregaçõesevangélicas.com.br. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Eu te abençoo e rogo que Deus aumente a sua fé. E a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fique na paz, bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.